Peso ajustado 1015. 180 requesting lower. American 980, now it's cleared. Descent to 2,000 feet, TNH 1015. Cleared ILS final report established on the localizer, American 980. Cleared down to 2,000 feet, traffic is in sight, cleared, and we'll contact or call when established on final. American 980, are you flying Duna intersection to intercept the localizer? Yes, we are. Report established on the localizer. Report established on the localizer, American 980. Força aérea 1418, desce para 3.000 pés, ajustado 1015. Força aérea 1418, 3.000 pés. Trip 5221, chama Recife no 288, alternando no 260. 288-260, obrigado. Mike Papa Lima, reporte na 20ª milha. Aero Semi Controle, 120 decimal 8. 20 8, boa. Salvador, bom dia, o Papa Sangue, o Papa Sangue, o Papa Sangue, o Papa Sangue, o Papa Sangue. Romeu Patango, mantenha a minha escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Olha para a cópia, Romeu Patango. Após o senhor Leda, Leda Bridge, gol 905. Na barra. O Índia November Alpha, ciente, eu não tenho tráfego conhecido reportando setor sem frequência livre. American 980, established on final, field in sight. American 980, complete final, contact tower 118.6. 980. NR63, 12, chama Recife, 12545, alternando com 12685. Ah, se quiser chamar Recife 2545, 2085, obrigado. Índia November Alpha Controle. O pronto pro táxi, teu objeto 101, 4 horas e meia, alternando Goiânia. Zero, gear down, final for runway 10. American Line 980, take landing gear. Clear to land runway 10, wind 090 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, American 982. 35. Proa izquierda, proa 135. No 888, ingressa via Juliette pro 03, agilizando por gentileza. Juliette 03, gol 1888, gráfico. Lobby 5891, assim que o tráfego da Gol parquear no 03, está autorizado o push no 04. Pois o Gol. Ali para chamar o 581. 1418, desce para 2.000 pés, ajuste 1015. Rotaré 1418, 2.000 pés. Sério 1418, redução indicada de 1809. Rotaré 1418, 1809. 2 Amador, Zulu Alfa Juliette, da proa da rotatória, já visual com o campo. Alfa Zulu Juliette, Zulu Alfa Juliette, reporte na final 3 milhas. Cliente reportará 3 milhas e o Alfa Juliette. Colagem curva esquerda. Acionando o transponder, por gentileza, o 0274 e a frequência do controle 120 decimal 8. Está autorizado a nível 055. Zero 274 no transponder para acionamento de táxi 118.6 1015 nautímetros. Será 1418 2000 pés estabilizando localizado. Será no 418 completa final chama torre no 186. 01418, torre 118, decimal 6. Gol no 982, Vitor Radar para o sequenciamento, o senhor vai manter a presente pro limite ao localizador. Sim, manter a presente pro limitar pelo localizador, 1982. Salvador, força área 1418. Força área 1418, continue a aproximação, aguarde pista livre. Força área 1418. No Alfa Juliette, faça um 360 pela esquerda. Eu tenho um Tucano na marcador externo, dá 1-0. Gente, 360 pela esquerda, no Alfa Juliette. Quando autorizado, pode decolar sem parada, 6225. Direita proa 060. Corra direita 060, 982. Afirmativo, comandante. Recife acaba de me ligar. Autorizado Curitiba 380. A sua rota agora é Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310. Permanece o nível, permanece o transponder. A sua saída agora é Arbor, transição Alepha. Arbor Alepha, permanece nível, transponder. E agora Upper Zulu 21, Sorocaba, Upper Alpha 310. Muito obrigado. Chama quando pronto para o push. China 288 alternando no 260. 288, 260, 2223. Papa Lima, controle. Probe text via Alpha, calm before Julia. American 982. Viu, Mike Papa Lima, bom voo. 18, marcador externo, trem vai chão e travado. Sério 1418, vento 110 graus, 13 nós, autorizado pouso na 10. Força era 1418, autorizado pouso. Táxi para web 5811, temos 130, 4 horas de galeão. Tive só pessoas a bordo, por gentileza, web. 130. Do Alfa Juliette, interceptou a final da 17. Do Alfa Juliette, continue na final da 17. Gente, graças na final da 17. Pushback, acionamento 09-03259. 03859, autorizado, pushback, acionamento. Chama táxi. Vai chamar para táxi, 03259. Chame Recife no 251, alterna no 3325. O Alfa Juliette autorizado pouso na 17, vento 110 graus, 112. Gente, pouso autorizado, Zulu Alfa Juliette. O Chané 6225, autorizado ali em Monte Cabeceira 110. Copiou a torre, o Chané 6225. Ah, sim, afirmo. 6225 ali, mantém. Saéria 1418, no solo 38, livre à esquerda. Autorizado o taxi via hotel até o pátio. Não me escuta até o corte. O Yankee a Serra, mantém a proa rotatória, 500 pés ajustado, 1015. Serra, reporte setor da rotatória. Serra, controle? Ah, boa, controle. Ainda não recebo seu transponder, cheque equipamento. Serra, cheque equipamento transponder, chame torre 1-8-6-12. Tá checado, alto poder, o LS está passando aí. Torre, gol 1982, estabilizado, e LS, trem baixado, checado. Gol 1982, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 1982. Você é 6225, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 142. Livre decolagem, 6225. Salvador, Papa Tango, Bermuda Tango, acionado, estamos para cá. Zulu Alfa Juliet no Salas 40, informe Pátio, que deseja aí. Pátio 5, Zulu Alfa Juliet. Ciente, até o Pátio 5, eu me escuto até o corte. Ciente, na escuta. Romeu, Papa Tango, autorizado táxi, até a intersecção da 17, reporte pronto. Autorizado táxi, vamos para a intersecção 17, Romeu, Papa Tango. Oi, é o Papa Tango, é a Serra. Prossegue, Yank, Serra, Serra. Procedente Candeias, está no... está 3 minutos, 7 milhas para pouso no HR Line. Canine 80, maintain position before Juliet, because I have a track. Hold short of Juliet, man. Lado controlado, CACA. Gol 9982, cheque trem autorizado pouso, pistão 10, vento 090 graus, 132. Autorizado pouso, pistão 0, gol 1982, trem baixado de checar. Excelente, o Alfa Direct. O Sané 6225, no sol, as 41. Decolado, as 41, no chame e controle, 1208. 208, grato, não sei disso. Obrigada, pistão também. Em livre acionar, mantenha me escuta ao ar da cópia. Posto aéreo 1431. Posto aéreo 1398, desce para 4000 pés, ajustado 1500. Posto aéreo 1398, descida para 4000 pés. No 41, prossiga por gentileza com as outras informações. Autonomia 4 horas, Alfa Grande Campinas. Prossegue via Pátio em Real, ficando no ponto de espera, 118.6, 1015 no altímetro. Descida da presente para 3000 pés, ajustado 1015. 103.98, descida para 3000 pés, ajustado 1015. Sener 6225, controle. 5-4 no 4 da Trip, mantém escuta. O Xaner 6225, controle. A sua escuta, prossiga 6225. Razão de subida. Poderia confirmar? Qual a razão de subida? Está empregando 1500 pés por minuto. Gente, somente para informação, vai cruzar com tráfego, posição de 12 horas, 13 milhas no rumo nordeste, livrando 050 para 3000 pés, um tucano da Força Aérea. Tá, sim, a gente tem o TIP azul, 6225. Direção rumo este. Gente, é 225. Está autorizado para Belo Horizonte, nível 160. Decola da 10, saída da Euleta e Ilhéus. Em Ilhéus, intercepta o Isquione e prossegue conforme o plano apresentado. Acena no transponder 5551, 120.8, é a frequência do conjurador. Solo Gol 1982, na sua escuta, livrou na ECO. Prossegue via Alfa Juliette para o 05. Alfa Juliette para o 05, 1982. American 980, approved text by Juliette 811. Não se machuca não, atrás do avião. É sudoeste de Salvador. Gente, Gol no 398, desce para 2000 pés, ajustado 1015. Procedente 398, descida para 2000 pés. Vou pagar novamente a autorização porque ela vem ser cortada. Está autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel. O nível é o 160, via Whisky 1. Tu decola da 10, na saída da El, Leda, após direto Ilhéus. 55. 5-1 é o seu transponder e 120.8 é a frequência do controle. 120.8 é a frequência de aproximação. Tem livre acionar e para o táxi vai chamar a torre em 118.6. O altímetro marca 1015. Ampliando a saída. Ok, ampliando a saída, o 6225. Cotejamento correto, chame torre. Ciente, no salão de 4,6, frequência livre. GF-58-1, está sob contato radar Sobel 360, saída Arbor Elefant. Ativo, Guararati. Sério no 398 para o localizador esquerda 140. 398, esquerda 140. Zapatango, aguarde decolagem. O EB-581-1 poderia aprovar altitude? 581-1 mantém inicialmente o perfil da saída. Muito obrigado. TAM 3859, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Meu Papatango, autorizado decolagem da 17, vento 100 graus, 099. Siga Força Aérea no 431. Força Aérea 1431, autorizado táxi até a interseção da 10, reporte para o cruzamento. Patrono 4, livre de restrição, ETAP desce para 3.000 pés, ajustado 1.500. Livre das restrições, desce para 3.500. 535 é a frequência do controle e 5535 é o seu transponder e a frequência do controle é 120.8. Chama pro push no 07 quando pronto, Oxa. Pega no 431. Pode voar amor ou elefante? Guarde. Chaner 6225, chama Recife. 12545 alternando no 2685. 12545, altera no 2685, Xanaia 6225. Sério no 398, complete final, chame torre no 8612. 398, chame na torre no 8612. Identificação, suba e mantenha, nível de voo 320. Papa Uniforme, Yankee Eco Serra, prossiga. Salvador, Força 368, aproximação final, aproximação ILS, X-Ray, pista 10. Força Aérea 1398, autorizado pouso na pista 10, vento 1900 graus, 1392. Força 398, autorizado pouso, pista 10. Romeu Bobatango, chame controle, 120, decimal 8. 3259. Salvador, Papatango, o meu Papatango, da colada da 17. Meu Papatango, no meu pés, corredor forte. Dois. Primeira, corredor forte, no meu pés, o meu Papatango. Ok, vamos abastecer com o máximo disponível aí. Trip 5414, desce para 2.000 pés, ajustado 1015, redução indicada de 1809. Gente, reduz para 180, desce para 2.000, ajustado. Aéreo 143, eu não mantenho posição. Ciente. Trip 5414. Prossiga. Para o localizador esquerda 030. Esquerda 030 para o localizador. Uniforme Yankee Eco Serra, confirme procedência. Gente, o senhor segue o número 1500 pés até Valença? Confirme. O senhor está em espaço aéreo Golf, o Yankee Eco Serra, seu estimado de pouso. Agora a pista está partindo em Eco. Leve 5811, chama Recife, 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado. Delta Oscar Lima, prossiga. Interceptou o localizador, o Trip. Trip tem autorizado descida para 2.000 pés, ajustado 1015. Gente, vai a 2.000, ajustado 1015. Afirmo, prossiga. Gente, está autorizado além do litoral a proda rotatória no 085, reporte no ideal de descida. Afirmativo, rotatória da presente posição, reporte no ideal. Controle, o 73859 poderia voar a posição Obdute? O 3859 solicita diretamente a Recife, no 288, alternando no 260. No 288, alterna no 260, 3859, um bom dia. Bom dia. 5414 estabilizou? 5414. 5414, completa final, chama a torre 1862. 2826. O Sarah 1431 correção, a Lima tem ainda presente. Série 1398, autorizado táxi via Eco, Alfa, Delta. Chame para cruzamento da 10. Somente para informação, tem o tráfego do Alfa Vitor Juliette, efetuando toque remetida na vertical de Veracruz. Controle. Eu passando na escuta. Confirme por quantas milhas o senhor vai se afastar de Salvador? Nós vamos fazer TGL em Aracaju. Gente, seu estimado para vertical de Aracaju? Por aguarde. Estimado 1422 do Romeu Papatango. Ciente, no 422, o Romeu Papatango tem subida autorizada para o 055 no corredor forte. Autorizada a sessão para 055, Romeu Papatango. Nossa aérea 1431, decolada 57, chame controle. 120, decimal 8. 0438, controle. Curto, perdão, força 0431, controle 120, decimal 8. Obrigado. Força aérea 1398, acione stand-by no transponder. Proa de Leda, após Leda e Léo. Força aérea 1438, está sendo proa de Leda, após Leda e Léo, só obrigado. Chename 311 solo para teste. É equipa, né? Controle, parceiro, 431. Prossiga. Confirma livre para o nível de voo 160. Afirmativo, está autorizada a ascensão, nível de voo 160, parceiro 1431. Trip 5414 livrando na tua escuta. Solo 21 decimal 9, solo 59.